controle 19, sinal 4-5. 294, obrigado, nós estamos presentes na frente. Oi, Salvador, boa noite. O Xanel 6259.0 da 1-0, pronto. O Xanel 6259, autorizado a alinhar e manter o cabeceiro 1-0. Ali, mantém 1-0, 6259. Xené 6259, autorizado a decolar de pistão 10, vento 100 graus, 139. Iniciando 6259. Clip 5464, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. O Xené 6259, decolado aos 39, chame controle 129, decimal 45. 2945, é isso? Afirma o Xené 6259, 129, decimal 45. Gente, grato, boa noite, obrigado. Boa noite. Trip 5464, autorizada a decolar de pistão 10, vento 100 graus, 119. Decolagem para... O trip 5464 decolado aos 40, chame o controle 129 decimal 45. 1945. Negativo, 129 decimal 45, trip 5464. 1945, desculpa. 1099, informação Vitor, em curso, 1012 no altímetro, confirme a sua solicitação da Block 1 Alpha. Sete Block 1 Alpha, saída da aeronave, o seu homologado da aeronave? Sete, agora um minutinho de coordenação, controle, por gentileza. Sentiu o controle negou a saída do bloco no alfa, então se eu prefere a saída da RTL é meu céu, ok? Sente, está autorizado, Salvador Confins, via UPS 16, no de voo 360. Saída da EL, Leda Bridge, decolando na pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5520 e o controle Salvador 129.45. Até pode falar, turma Confirma a intenção, Bravo Quisk. Gente, correu operadores é o Axé ou o Forte, ou os dois? Sente o Bravo que Luiz, que guarda um tipo da cópia. Pronto, com a pé. Local Salvador, Salvador, o número 3, decolando a pista 97, vai colar direito, ingressando no corredor Axé. Após TGL na pista 97, sujeito ao tráfego, aciona 01132, fico e até o Salvador plano 1895, o controle em 129.45. Pátio 4, confirma PB. Sente para adicionar, chame a tua agora em 118.95 com 12 no tinto, bravo que eu vejo. Parque Luiz, que livre táxi, reporte na interseção. Bravo 5, você poderia confirmar, por gentileza, a intenção de decolar a pistão no 7 para o corredor Axé e voltar para a toca remetida, ou vai realizar a toca remetida após a decolagem? Ciente, o Bravo 5, que reporte na interseção. Coleção que precisa de contato que ficou na zona nova. Salvador, boa noite, ó, TAM 3137, ciente da informação Victor, para o Galeão, aguarda autorização, pronto, tá cópia. 3137, Victor, confere, pronto para cópia. Já está pronto, TAM 3137. Autoridade, Salvador, Galeão, via Opus 1-0, Rio de voo 360. Saída da El, lida, após lida direto, bridge, de interceptor via, após conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5524, Rio Correio Salvador, 129.45. 3137, autorizado o Galeão, nível 360, decola 1-0 com curva à direita, saída é da Euleda, voa bridge, interceptor Zulu 1-0, transponder 5524 e controle em 129.45. Correto, posto pronto, TAM 3137. Pode estar tudo pronto, TAM 3137. Salve Salvador, boa noite, voa 971, ciente da informação, é Victor? Autorização, Galeão? 971, Vitor, confere, pronto, cópia. Pronto. Autorizado. autorizado, Salvador Galeão, via UPSL 190, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde está Interceptor via, após conforme a rota. Decola pista 190, primeira curva direita, transponder 5522, e o controle Salvador, 129, decimal 45. Galeão 360, preso 10 da Elo Leia da Bridge, decola da 10, curva direita, 5522, transponda, 2945. Correta, pode canto, gol 971. Vai chamar. Esse é o Salvador, 099, para táxi 143, agora autonomia 3 horas e 27, até na campanha. 099, autorizado táxi, a Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, gol 099. Ataque Pátio Índia e no ponto de espera 2895, bom número 1. Graf Luiz, que livre decolagem, pistão no 7, vento 1 no 00 graus no 39. Batango Bravo que Whisky, decolado ao Zuma 5, chame o controle 2945. Autorizado alinhar e decolar de pistão na 0, vento 1, 00 graus, Salvador, boa noite, gol 1825, 2 milhas para Simbra, com a pista vista. Confirme o gol 1866. Queira perdoar, senhorita, 1866. Sente o gol 1866, continue a aproximação, aguarde a transmissão. Aguarda 1866. Gol 1099, decolado ao 17, chame controle 129-45. 2945, uma boa noite. Gol 1866, livre pouso, pistão na 0, vento 100 graus, 129, check 30, de pouso. Está embaixo travado, tem pouso autorizado, não na 0, gol 1866. Salvador, OTAN 3137, no box 03, pronto para puxa e acionamento. Reporte táxi, OTAN 3137. Puxa e acionamento autorizado no 03, com a próxima, com 3137. O 1866, solo 20, libera primeira direita, ele falou 121 decimal 9. 1219, ou 1866. Paulo, com 1866, ele falou na Foxtrot. Você está em taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com 866. Antes da Juliette, chegou o 1866. Manter a posição antes da Juliette, gol 1866, com a entrevista 02. Manterá a posição antes da Juliette, 02 previsto, 1866. Salvador é o Gol 971, número 01, puxa o back lá. Gol 971, aguarde. Salvador, o TAM 3137 com 192 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando Campinas, tá pronto para o táxi? Dois ataques para a direita, via Índia, posto de 014, 192, ajustando me 12, tá 3137. A direita, Índia, ponto espera, torre 118.95, ajustando 012, o TAM 3137. Boa noite, 66, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, boa noite, 66. Vou no 971, no coordenação Kipri-Sol, vai iniciar o pushback após o parqueamento do tráfego da companhia no portão 02, à sua esquerda, reporte para o táxi. Gente, após a aeronave ingressar no 02, vai iniciar. Vou na 971, vai reportar o táxi. Boa noite, o TAM 3137, pronto, ponto espera da 1, Zé. TAM 3137, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 090 graus, 149. Autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, TAM 3137. Confins, decolado aos 30, controle 129, decimal 45, bom voo. 1971, Cono 48 PLD, Atena Campinas, 3 horas e 45 de autonomia, pronto, ataque. Sujar ataque para a direita e via Índia, espera a torre 1295, 1295, 1275. Sujar ataque, pronto, espera 295, 1275. Na linha, decola da 1-0, vento 080 graus com 1 no nosso. Na linha, decola 971. Eu ia se ingresso na final no 7, a parte final de 3 milhas. 1971, decolou aos 35, controle 129, decimal 45, bom voo. 1945, boa noite.